você ter avisado que não queria mais. Tava tudo acabado, ponto final e tudo bem. Ninguém machucará ninguém. Mas seu corpo quis correr o risco e foi se aventurar. Mergulhou no perigo, deixando o coração partido, planos e sonhos destruídos. Isso não dá pra aceitar, não se pode brincar de amar. Pode tentar enxergar pra tirar o perfume da outra. Pode lavar pra apagar a marca de batom da sua roupa. Com a cua com sua mão pra tentar esconder sua culpa. Você pode limpar tudo mais, sua consciência tá suja. Pode tentar enxergar pra tirar o perfume da outra. Pode lavar pra apagar a marca de batom da sua roupa. Com água e sabão pra tentar esconder sua culpa. Você pode limpar tudo, mas sua consciência tá suja. Mas seu corpo quis correr o risco e foi se aventurar. Mergulhou no perigo, deixando um coração partido, planos e sonhos destruídos. Isso não dá pra aceitar, não se pode brincar de amar. Pode tentar esfregar pra tirar o perfume da outra. Pode lavar pra apagar a marca de batom da sua roupa. Com álcool e sabão pra tentar esconder sua culpa. Você pode limpar tudo, mas sua consciência tá suja. Pode tentar esfregar pra tirar o perfume da outra. Pode lavar pra apagar a marca de batom da sua roupa. Com álcool e sabão pra tentar esconder sua culpa. Você pode limpar tudo, mas sua consciência